Você pode ficar de pé nesse momento? Deixa eu louvar o Senhor com muita alegria. Dizer que Ele é santo. Esse nome, Jesus, Ele é santo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que a gente vai dizer nesse momento e durante todo esse culto de celebração? Tocante com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Vamos louvar o Senhor. Guardando a promessa em dor. Entrou aqui nessa noite. Eu não sei os problemas que você tem passado, mas o Senhor sabe. Jesus, esse nome que nós podemos recorrer, aquele que nós podemos depositar nossa esperança. Esse nome que é poderoso, esse nome que é poderoso para nos salvar, para nos livrar, para libertar o nosso coração. Esse nome que é fiel, mesmo quando não merecemos. Esse nome é um nome que você pode colocar todas as suas angústias, todos os seus anseios, todas as suas preocupações. Saber que a vitória é certa para a sua vida. Talvez não da forma que você quer, talvez não da forma que você deseja, mas da forma que o Senhor quer. Mas para isso Ele pede, como diz essa canção, que você quebrante diante dEle. Você coloca o seu coração diante dele. É difícil fazer isso. É difícil. Mas eu convido você nesse momento a colocar diante do Senhor aquilo que te aflige, as suas angústias. Coloque diante do Senhor, fale com Ele. Peça para que Ele conforte o seu coração. E faça a vontade dele na sua vida. Mas peça para que Ele faça a vontade dele, não a sua vontade. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Confia nesse nome. Confia nesse nome, porque tudo Ele faz. Esse é o nome sobre todo nome.

sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus, levanta os we'll be right back. Música.